Ei, Mariana, vai vasculhar. Eu sei que tem algo aí dentro. Para, respira. Por um momento, concentra no tom da minha voz. Eu sei que ainda existe nós. Vasculha no seu pensamento. Rascunhos da gente, perdidos no tempo. Tá na cara, só você não tá vendo. O que não era pra doer, tá doendo mais. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Para um pouco e volte atrás. Tá doendo mais. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Para um pouco e volte atrás. Vem, Mariana Bagunça! Gilmar! Para, tá tudo errado, separado! Longe de mim, não! Vamos ficar junto que a façada tá ruim, viu? Vasculha no seu pensamento. Rascunhos da gente, perdidos no tempo. Tá na cara, só você não está vendo. O que não era pra doer, garoto, tá doendo mais. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Pare um pouco e volte atrás. Tá doendo mais. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Pare um pouco e volte atrás. Tá doendo mais. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Para um pouco e volte atrás. Tá doendo mais. A gente junto é complicado, tá demais, menino. Mas separado tá errado. Para um pouco e volte atrás. Pois quando a faça dói demais. Valeu, Mariana Fagundes. Ô, Goiânia. Ô, Goiânia, cadê? Bom demais. Isso é a melhor. A gente junto é complicado, mas separado tá errado. Pare um pouco e volte atrás. Pois quando a faça dói demais. Demais. Salva de palmas, Mariana Fagundes. Oi, gente, obrigada, viu?